Eu vou voar. Ora, 9 horas e 8 minutos e muito bom dia a todos e a todas que estão à escuta da Rádio Arco-Íris. Ora, hoje somos o 12 de junho de 2020, eu chamo-me Lourenço e estou cá mais uma sexta-feira para mais uma emissão, fim de semana à porta, com muita música portuguesa e de todos os gostos. Então, espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã e espero que tenham passado uma ótima semana e espero que passem um bom manhã comigo na Rádio Arco-Íris. Então, vamos continuar com a música e continuamos com o Kim Barreiros. Então estarei aqui da nova até ao meio-dia com muita música para vos oferecer hoje. Lisboa está tão bonita, tem ar de quem está feliz. E a Expo 98 é o orgulho do meu país. A Ponte Vasco da Gama e o Tejo nem acredita que a Expo lusitanos que dão graças a Deus pela Expo dos Oceanos. Faz comigo. 9:17 aqui na Rádio Arco-Íris 96.2. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã. Ora, para quem trabalha, muita coragem. Para quem vai nas estradas, quem viaja, também muita coragem. Ora, então, vocês estão na presença de Lourenço até ao meio-dia com muita, muita música portuguesa. Ora, e continuamos com o Quim Barreiros mais uma vez. Então, e continuamos com Ana Malhoa. A temperatura sobe, é preciso subir porque o nosso tempo está um bocadinho mal. O tempo está com nuvens e maneira de chuva, tanto vai estar hoje assim como amanhã, e estamos de 14 graus a 19. Que Deus nos bendiga. toda la noche baila así, así, así. Pura emoción, ritmo tropical. Me quedo loca, pena en mí. Perco sentido, sube la presión. Sube, sube. Cuando tú bailas, acelera el corazón. Siento tu cuerpo, dame pasión. Azul, si haces conmigo, quiero la razón. Cuando sobe temperatura, esa cintura. Ay, ay, qué locura. Ay, ay, qué locura. Cuando sube la temperatura, mueve tu cintura. Ay, ay, qué locura. Ay, ay, ay, ay. Sube, sube. La FM en couleur. En couleur. Arc-en-ciel. Les bons plans sortis, actu, musique locale. C'est sur le 96.2 FM. Horas e 25 minutos e então continuamos com Roberto Luar Tiroleiro. Ai, eu gosto da sua pequena. Comadre, minha comadre. Ai, eu gosto da sua pequena. É bonita a presença, se bem. Parece que tem uma face morena. É bonita a presença, se bem. Parece que tem uma face morena. Lá em cima está o tiro-liro-li. Cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-li. Cá embaixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se dois à esquina, tocar a concertina, dançar o solidó. Juntaram-se dois à esquina, tocar a concertina, dançar o solidó. Comadre, minha comadre. Ai, eu gosto da sua afilhada. É bonita a presença, se bem. Parece que tem uma face rosada. É bonita a presença, se bem. Parece que tem uma face rosada. Lá em cima está o tiro-liro-li. Cá embaixo está o tiro-liro-ló. Lá em cima está o tiro-liro-li. Cá embaixo está o tiro-liro-ló. Juntaram-se dois à esquina, tocar a concertina, dançar o solidó. Juntaram-se dois à esquina, tocar a concertina, dançar o solidó.

acabemos de ouvir o Amarante, Adeus Coração, linda música, e continuamos com o Roberto Leal, A Minha Gente. Ora, 9h47, espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia, na companhia da Rádio Arco-Íris, a rádio melhor música portuguesa aqui em Orleão. Vou visitar nossa terra, que há tempos que eu lá não vou. Vou visitar nossa terra, que há tempos que eu lá não vou. Ora, se você ainda não se ligou à rádio, ligue-se então à rádio e à música portuguesa no 96.2. Que isto aqui está, que é uma maravilha, dá cá um calor. Ora, vamos. Estou chegando. Contente por aqui poder voltar, sentar à beira do rio, colher frutas ao pomar. Sentar à beira do rio, colher frutas ao pomar. Rever a Rita da aldeia, que um dia eu quis namorar. Rever a Rita da aldeia, que um dia eu quis namorar. Oh, minha gente, estou chegando, minha saudade por sorrisos vou trocar. Oh, minha gente, estou chegando, fico contente por aqui poder voltar. Rever a minha casinha, lá perto da estação. Rever a minha casinha, lá perto da estação. Que os olhos já não veem, mas sente o meu coração. Que os olhos já não veem, mas sente o meu coração. Oh, minha gente, estou chegando. Minha saudade por sorrisos vou trocar. Oh, minha gente, estou chegando. Fico contente por aqui poder voltar. De todos eu me despeço, com vontade de ficar. De todos eu me despeço, com vontade de ficar. Às vezes o coração a gente tem que ajudar. Às vezes o coração a gente tem que ajudar. Oh, minha gente, estou chegando. Minha saudade por sorrisos vou trocar. Minha gente, estou chegando. Fico contente por aqui poder voltar. Ora, 9h50, temos aqui já a nossa primeira dedicatória, que é da parte de Madame Frey para a sua filha Rita, que deseja-lhe muitas melhoras, e não esquecendo todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo também todos os animadores da rádio. Então, de minha parte, muito obrigado, e é também para todas as pessoas que a conhecem. Então, vou passar aqui um fado que tem pelo título O Fado da Nossa Senhora, cantado por José Cid. Perguntei a uma velhinha se já tinha amado alguém, e a velhinha respondeu: ninguém, ninguém fado da Nossa Senhora José Cid, que foi pedido de Madame Fré para sua filha Rita, e não esquecendo todos os doentes do mundo, e não esquecendo também todos os animadores da rádio. Ora, eu desejo um ótimo dia, tudo de bom. Então, e continuamos com Nelson Costa, a concertina tocou.

deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na ganda, e se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na ganda, e se a casa cair, deixa que caia. Hoje eu vou amanhecer na ganda, e se a casa cair. O amor não se acaba, o amor se transforma, permanece na alma. Por amor se perdoa, se é aquela pessoa, não há erro que valha. Contigo sou mais forte, porque a teu lado sei que aprendi a levantar, a morder nos meus olhos que eu nunca te vou deixar. Com a minha mão no peito, o amor, o meu coração, quero-te cantar. Milhões de canções eu já guardei para te perguntar. Casa-te comigo, casa-te comigo. Depois de tanto tempo, se estamos juntos é o destino. Casa-te comigo, casa-te comigo. O sol e a tempestade também serão parte do caminho. Quero estar contigo, a Deus eu estou pedindo. Casa-te comigo, casa-te comigo. Eu vejo toda a vida contigo. Serei teu marido, amante e melhor amigo. Contigo tudo faz mais sentido. Não sais da minha mente, primeira dama eu sou teu presidente. Junta-te a mim, meu coração não te mente. Diz-me que sim com um abraço bem forte. Ai, não sais da minha mente, primeira dama eu sou teu presidente. Junta-te a mim, meu coração não te mente. Diz-me que sim com um abraço bem forte. Casa-te comigo, casa-te comigo. Depois de tanto tempo, se estamos juntos é o destino. Casa-te comigo, casa-te comigo. O sol e a tempestade também serão parte do caminho. Quero estar contigo, a Deus eu estou pedindo. Casa-te comigo. Ai, ai, ai, ai. Eu sou mais forte porque a teu lado sei que aprendi a levantar, a morder nos meus olhos que eu nunca te vou deixar. Com a minha mão no peito, o amor, o meu coração, quero-te cantar. Milhões de canções eu já guardei para te perguntar. Casa-te comigo, casa-te comigo. Depois de tanto tempo, se estamos juntos é o destino. Casa-te comigo, casa-te comigo. O sol e a tempestade também serão parte do caminho. Quero estar contigo, a Deus eu estou pedindo. Casa-te. Ora, então vimos ouvir o Marco Paulo, Casa-te Comigo. E então são 10 horas e 21 minutos e vamos continuar com a nossa dedicatória, que é da parte de Fátima para José Queiroz, que diz que o ama muito e que tenha tudo de bom, e o que eu desejo também. E não esquecendo a nossa animatrícia Glória. Ora, então eu vou passar aqui uma canção que tem pelo título O Roberto Carlos Limite Sem Amor. Quando a gente ama alguém de verdade, esse amor não se esquece. O tempo passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece.

minha vida. Ora, 10 horas e 31 minutos e vamos continuar com as dedicatórias, e esta é da parte de Maria do Céu para Madame Pinheiro, e não esquecendo todos os doentinhos e todos os animadores. E por minha parte, muito obrigado. E vamos ouvir José Malhoa dizer que te amo. Mas não quer perder um grande amor de novo. Enquanto eu tiver forças, vou-te demonstrar que é do teu lado que eu quero ficar. Mas se fores mais feliz sem mim, se duvidares do que sinto por ti, não esqueças nunca esta canção. Quero dizer-te que te amo. A minha estrada perde o chão se tu não estás. Quero dizer-te que te amo. Não é vergonha se vir-se um homem chorar por ti. Dizer que te amo. do outro mundo. Porque um amor tão forte pode explicar tudo. Quero ficar contigo até ser velhinho, dar-te o meu calor nas noites de frio. Se fores mais feliz sem mim, se duvidares do que sinto por ti, não esqueças nunca esta canção. Quero dizer-te que te amo. A minha estrada perde o chão se tu não estás. Quero dizer-te que te amo. Não é vergonha se vires um homem chorar por ti. Dizer que te amo. Mas se fores mais feliz sem mim, se duvidares do que sinto por ti, não esqueças nunca esta canção. Quero dizer-te que te amo. A minha estrada perde o chão se tu não estás. Quero dizer-te que te amo. Não é vergonha se vires um homem chorar por ti. Dizer que te amo. Dizer que te amo. Ora, 10 horas e 35 minutos na nossa rádio, na rádio, na vossa rádio 96.2, Rádio Arco-Íris. Ora, então eu tenho aqui uma pequena informação para vos darem, que é o seguinte: do Consulado Geral de Portugal em Paris, permanência em Orléans, do número 27 de Rua Marcelo Prost, 45.000 Orléans. Eles estarão aberto ao público das 9 horas às 13 horas, de segunda a sexta-feira, mas por marcação das 14 às 16. Então, se vocês quiserem telefonar ao consulado, eu vou dar o número, que é o seguinte: 02 38 54 18 65. Se vocês tiverem uma marcação a fazer no consulado português, então telefonem ao 02 38 54 18 65. Ora, então, e vamos continuar com as nossas músicas, e vai ser um disco que é da parte do Sr. Saruga para todos os seus colegas de Châteauneuf-sur-Loire, para todas as pessoas que o conhecem, que vão à associação, e não esquecendo todos os animadores. Então, por minha parte, o meu muito obrigado e que tenham um ótimo dia de sexta-feira, 12 de junho. Então vamos ouvir vários artistas. Eu quero bem à minha sogra. Pelo barulho ela está a chegar. É a minha sogra. Enganou-me direitinho, me chamando de filhinho, meu querido, meu amor. No começo acreditei, mas logo vi, me enganei, o meu sonho se acabou. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim, quero ela bem longe de mim. Eu quero sim. Que escabela e jararaca, ou qualquer tipo de cobra, tanto ela sente assim. Eu quero bem a minha sogra. Eu quero sim.

para todos os seus colegas de trabalho e não esquecendo Eduardo Teixeira. Então eu vou passar aqui uma canção que tem pelo título São Portugueses. Ora, 11 horas e 8 minutos e então continuamos com as nossas dedicatórias. E esta vez é da parte de Maria Augusta para Cidália, que deseja um bom dia e a todos os animadores e muita saúde. Então, vamos passar a canção Boa Sorte. Desejo de todo o coração. Boa sorte, boa sorte. Desejo de todo o coração a quem não pede nada e em troca dá amor ao que não desespera, pois sabe o seu valor a quem um grande amor deixou na solidão. Desejo boa sorte de todo o coração. Boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o boa sorte, boa sorte. Eu te desejo de todo o coração. A todos que a tristeza

isso digo, Santa Maria, muito obrigado por tudo aquilo que me tens dado na vida. E o que me dás ainda? Senhora, do que me deste vida fora, por isso digo, Santa Maria, muito obrigado por tudo aquilo que me tens dado na vida. E o que me dás ainda? Ora, 11 horas e 25 minutos vimos de ouvir então Marco Paulo Santa Maria, que foi pedido da parte da Glória para seus filhos e toda a sua família, não esquecendo animadores, e que desejam um bom dia. Ora, então continuamos com as nossas dedicatórias e vai ser cada parte de Pedro Teixeira para a sua mulher e filhos e para todos os seus colegas de trabalho e para todos e todas as pessoas que eu conheço e que desejam um ótimo dia. Então ele pediu-me uma canção que eu não tenho cá, mas para a semana, que garanto que a terei, mas era a mula da comparativa, mas eu não a tenho aqui comigo. E passarei lá então outra, espero que seja do agrado dele. E para a semana cá estarei, que eu vou ver se a trago para ir a passar. Então vou passar aqui uma canção que tem por título Você é Luz, é Raio, Estrela e Luar. Você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim, meu mal. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Você é luz, é raio, estrela e lua. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é luz, você é luz, é raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é assim e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. FM en couleur. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor.

11 horas e 35 minutos e estamos à escuta da Canção do Gago. E vamos continuar então com Jorge Ferreira. Tristeza aqui não há, isto é só alegria com esta música, até dá gosto de dançar. E dizia assim: você que nunca dou, nunca dou, nunca dou, nunca dou, nunca dou, nunca dou, sou de mim. Só me mijou do fora. Eu te fuco, e te fuco, te fuco, e te fuco, te fuco, e te futuramente me deixa no cu, no cu, no cu, no curso de freira. Nasce uma pura donzela. Ora, pois é, aqui tristeza não há, mas quem tiver tristezas aqui não há, é só música e com muita, muita alegria. Vai transpirar os mil amores que despertam mil paixões. A festa rija sem tendência de parar. Um colorido e muitas animações. A festa que só português sabe dar. Xonono, xonono, a alegria que reinou. Xanana, xanana, e tristeza que não há. Xonono, xonono, a alegria que reinou. E já quase o dia vem. Horas têm horas e ninguém arreda o pé. Aí tudo baila, todo mundo vai e vem. Baila Maria, baila António, baila Zé. Os mil amores que despertam mil paixões. A festa rija sem tendência de parar. O colorido e muitas animações. A festa que só português sabe dar. Xonono, xonono, que reinou, xanana, xanana, e tristeza que não há. Xonono, xonono, alegria que reinou, xanana, xanana, e tristeza que não há. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, pour les oreilles, pour les oreilles. Continuamos com Graciano Sagra, Amor Sagrado. Querida mãe, eu não te esqueço, de tudo eu te agradeço, lindo era o teu amor. Tanto carinho me davas, sem eu saber tu choravas, sofrendo só tua dor.

pouco a pouco foi se transformando. Vi que era apenas fantasia, o que eu pensava ser amor. A decepção foi muito grande, mas não esqueci o que passou. Ai, eu gostei, ai, eu gostei, me acostumei, me acostumei. E a cada noite eu queria mais um pouco. Me entreguei, me entreguei, desciei, desciei. E agora estou tão pendente do teu corpo. Ai, eu gostei, ai, eu gostei, me acostumei, me acostumei. E a cada noite eu queria mais um pouco. Me entreguei, me entreguei, desciei, desciei. E agora estou tão pendente do teu corpo. Ai, eu gostei, ai, eu gostei, me acostumei, me acostumei. E a cada noite eu queria mais um pouco. Me entreguei, desciei, desciei. E agora estou tão dependente do teu corpo. Ai, eu gostei, ai, eu gostei, me acostumei, me acostumei. E a cada noite eu... Ora, 11 horas e 45 minutos, estamos a um quarto de hora do final da nossa emissão Fim de Semana à Porta. Ora, então esta música eu vou dedicá-la a todas as pessoas que me telefonaram hoje de manhã. Da minha parte, para todas as pessoas que me telefonaram hoje de manhã. Então, até já. Junto do altar ali ficou. E estamos a ouvir então o Marco Paulo, ó Joana. E muito, muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram, não é? Que são imensas, é um prazer a gente estar aqui a passar boas músicas e muitas coisas boas para essas pessoas escutarem a nossa rádio, a Rádio Arco-Íris 96.2. Mas longe de mim sei que ficarás. Era um tempo bom, cheio de paz. Como quem não espera horas mais. Tu eras menina e tão mulher, como quem já sabe o que quer. Eu era apenas um rapaz. Ah, ah, oh Joana, pensar que estivemos tão perto. Dos sonhos agora desperto, já não quero ouvir o sim que dirás. Ah, mas longe de mim sei que ficarás. Joana, pensar que estivemos tão perto. Dos sonhos agora desperto, só não quero ouvir o sim que dirás. Passaram nos meus pensamentos, mas longe de mim sei que ficarás. Ah, ah, ah, oh Joana, pensar que estivemos tão perto dos sonhos agora. Eu sou mais um português que um dia foi a chorar, com a esperança de um dia regressar. Deixei minha terra à procura de algo melhor. Deixei a minha gente a quem eu tinha muito amor.

Ora, eu espero que vocês tivessem passado uma boa sexta-feira de manhã, que com muito gosto e prazer que foi o meu imenso estar aqui com vocês. E muito obrigado a todas as pessoas que me telefonaram, mais uma vez. E espero que vocês passem um bom fim de semana e que de sexta-feira, que a sexta-feira próxima vocês estejam cá na mesma com muita, muita saúde e muita felicidade, é o que eu desejo a todos. Ora, então, eu daqui a pouco despeço-me e deixo-vos com a rádio LDP portuguesa, para vocês ouvir também algumas informações que se passam lá embaixo. Eu vou-me embora com saudades de vocês. Adeus, adeus, adeus. Se Deus quiser, para o ano venho outra vez. Adeus, adeus, adeus. Eu vou-me embora com saudades de vocês. Adeus, adeus. Ah, pois é, vou com saudades, é verdade, mas as 3 horas passam depressa. E despedir porta em porta, e de pedir ninguém gosta, e de algumas pessoas recebeis fraca resposta. E dou valor. Todo homem que é festeiro recebe os cumprimentos do amigo Jorge Loureiro. Adeus, adeus, adeus. Eu vou-me embora com saudades de vocês. Adeus, adeus, adeus. Adeus, adeus, adeus. Eu vou-me embora com saudades de vocês. Adeus, adeus, adeus. Se Deus quiser, para o ano venho outra vez. Adeus, adeus, adeus. Eu vou-me embora com saudades de vocês. Adeus, adeus, adeus. Se Deus quiser, para o ano venho outra vez. Adeus, adeus, adeus. Eu vou-me embora com saudades de vocês. Adeus, adeus, adeus. Se Deus quiser, para o ano venho outra vez. Adeus. Adeus, adeus. Não sei esconder o que sinto. Estou tão louco por ti. És o melhor sentimento que eu tenho em mim. Juro que vou fazer tudo para contigo ficar. Não vou perder um minuto para te amar. Tu vais te render aos meus braços quando a tua boca sentir meu sabor. Sei bem que vais ficar perdida quando em nossa cama fizermos amor. Ora, pois então é assim que eu acabo a minha missão de hoje, de sexta-feira 12 de junho de 2020. E espero que vocês passassem uma ótima manhã, que eu foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E espero que a gente esteja cá sexta-feira, se Deus quiser. Então estarei cá sexta-feira e até lá vocês cubram-se bem, que amanhã dá chuva na mesma, o tempo não é muito famoso. E então, vocês façam cuidado com a saúde e com esses vírus que andam por aí. Então, muito bom apetite e até sexta-feira, se Deus quiserem, e vamos deixar com a RTP Internacional. Anúncios de Trabalho Infantil em Portugal, a Confederação Nacional de Ação sobre o Trabalho Infantil.